Eu vi uma propaganda de um livro esses dias, que se chama, lá do pastor Jorge Linhares, se chama Chutando a Bênção. É engraçado o título, é engraçada a capa, mas a mensagem ficou: meu Deus, tenha misericórdia de mim, para que eu não seja alguém que chuta a bênção. Para não ser alguém que está vivendo e convivendo com as coisas do Senhor, que está comungando com as coisas do Senhor, mas simplesmente menospreza, abandona, vive indignamente envolvido com estas coisas. Me livra disso, Senhor. O apóstolo Paulo vem e diz claramente: todo aquele que bebe e come indignamente está condenado, não discernindo o corpo de Cristo. Não importa, irmão, o quanto alguém prosperou na vida financeira, na vida profissional, o quanto alguém curte todas as coisas boas dessa terra, não importa o quanto alguém é conhecedor, é inteligente, é próspero intelectualmente, tem honras, tem um status, não importa. Importa que cada um de nós, como estamos aqui hoje, busquemos conhecer a Deus e discernir as suas verdades, o seu corpo, discernir os seus princípios, para que nós não estejamos caminhando, mexendo com essas coisas do Deus Altíssimo de forma indigna. Brincando de ser crente, brincando de ser levita de Deus, brincando de ser um obreiro de Deus, brincando de pedir bênção para Deus, brincando de prometer a Deus muitas coisas, brincando com os servos de Deus. Isso é sério. Isso não é tudo no que diz respeito a discernir o corpo de Cristo. Ouvimos hoje pela manhã um pouco mais sobre Israel, ouvimos nessa noite um pouco mais sobre Israel. Entender sobre as coisas de Israel também é discernir o corpo de Cristo. Viver em paz com os nossos irmãos é discernir o corpo de Cristo. Participar da comunhão da igreja, participar dos cultos, ser um ofertante, ser um dizimista, testemunhar de Jesus, ministrar a paz dentro de casa, ser alguém que leva a alegria do Senhor a todos, é também discernir o corpo de Cristo. Exercer o ministério de Cristo na simplicidade dos relacionamentos, da vida familiar, é discernir o corpo de Cristo. Precisamos discernir o corpo de Cristo, porque corremos o risco de estarmos comendo e bebendo das coisas de Deus, sem discernir o corpo de Cristo, trazendo condenação para todos nós. É como a lei da multa. Você passa lá na estrada, a uma velocidade maior do que é permitida, e se o radar fotografar, você talvez nem tenha visto, mas você chega em casa, e 2 meses depois chega uma multinha, talvez 1 mês, talvez 1 semana depois, chega uma multa com uma fotografia. Você não viu que burlou a lei, você não viu que ultrapassou a velocidade, você não viu, mas o radar viu. E não adianta você ir lá para o Detran e dizer: eu não vi, me perdoa, eu não vi. Não viu? Vai pagar a multa. Não adianta nem entrar com recurso lá na empresa, porque você vai gastar um dinheirinho com a empresa e, na verdade, lá no final você ou terá que agir com desonestidade ou vai ter que pagar a multa. Burlou a lei, vai ter que pagar a multa. Agora, fica fácil nesse caso, porque lá na boleta do Detran vem falando o dia, a hora, o local, e você sabe que foi aquele crime, foi aquele pecado, aquela infração que gerou aquela condenação. Mas no mundo espiritual geralmente é diferente. Cometemos algumas infrações com as coisas de Deus, cometemos alguns crimes espirituais, cometemos pecados gravíssimos ou pecados que achamos que assim não tem tanto problema por desconhecer a palavra de Deus, burlamos a lei do Senhor, não entendemos o que é o corpo de Cristo, não compreendemos o mecanismo das coisas espirituais e nós vamos cometendo nossas infrações e lá na frente alguém vem cobrar a multa. Algo acontece e é a cobrança da multa. O problema é que o cobrador não vem falando, explicando por que está cobrando a multa. Não vem um documento dizendo: você está assim hoje, 15 anos depois, porque lá atrás você desonrou seus pais. Você está assim hoje no seu casamento, porque há 5 anos atrás você fez isso, isso e isso. Você está sofrendo nessa área financeira porque você nunca foi fiel ao Senhor assim, nisso, isso. Ninguém vem cobrando dessa forma. O maligno, o pecado, cobra o seu preço sem anunciar por quê. E mesmo que alguém anuncie, a tendência maior nossa é dizer: tem nada a ver, não é nada disso, não é nada disso. Eu vou dar um jeito. Eu vou resolver isso. Eu vou vencer isso. Eu vou me virar. Você vai ver. E, na verdade, os anos se passam. E há uma série de problemas que permanecem na vida de muitos. Consequências gravíssimas. Porque não discerniram as coisas de Deus. Não discerniram o corpo de Cristo. Não discerniram o projeto de Cristo. Não discerniram o que é caminhar com o Senhor. Não discerniram o projeto de Jesus na cruz do Calvário. Não compreenderam o propósito de Deus para suas vidas. Ouviram muito, mas não colocaram em prática. E o Evangelho anuncia isso. O Evangelho anuncia bênção, salvação, cura, transformação, vitória. Mas nenhuma destas coisas que o Evangelho anuncia fluem sem que haja um compromisso com Cristo. Discernir o corpo de Cristo não é apenas examinar assim, oh, será que eu pequei esse mês? Bem, mês passado eu participei da ceia, esse mês, assim, ah, teve aquele negócio, vou pedir perdão, não, tem aquilo lá, deixa para lá, porque aqui não tem nada a ver, aquilo já passou, foi quando antes não era crente, eu também não gosto daquela pessoa, eu não vou... O Senhor quer nos fazer discernir o corpo de Cristo, para que a gente não participe de nada das coisas espirituais, indignamente. Ah, então, olha, sabe o que é? Eu vou sair da igreja, eu não vou mais mexer com essas coisas do Senhor, É melhor você parar de respirar. Assim você nunca mais vai mexer com as coisas do Senhor. Mas enquanto estiver vivo, não tem escapatória. O ar que respiramos vem de Deus. O alimento que comemos vem de Deus. O discernimento, a inteligência, a vivacidade, o mínimo de razão e de consciência para sabermos comer ou sabermos ir ao banheiro, o mínimo de consciência para isso vem de Deus. Se Deus retirar a sua mão de sobre nós, Satanás vem na hora para matar, roubar e destruir. E ele tem prazer, não é só em matar alguém, mas é em pôr numa cama sofrendo para o resto da vida. Tornar alguém demente, vegetando nessa terra. Dependemos de Deus o tempo todo. Dependemos de Deus o tempo todo e precisamos conhecer as coisas de Deus. E eu repito, conhecer não é apenas saber intelectualmente, é ouvir e praticar. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Resolvido, eu não participo da ceia e pronto, eu não estarei comendo nem bebendo indignamente. É um pensamento muito limitado das coisas espirituais. Há uma necessidade de temor, de zelo, de cuidado, de reverência a Deus na questão da ceia, do tomar o pão e beber do cálice. Mas não se limita a esta cerimônia que é feita dentro de quatro paredes, numa igreja evangélica, ou talvez na mente, no coração, nas emoções de muitos, lá na Eucaristia, numa igreja católica, comemorando, celebrando o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Não se limita a esta cerimônia circunstancial. É algo muito mais amplo, porque o corpo de Cristo não está agindo só na hora em que celebramos a ceia. O reino de Deus está em todo lugar, a glória do Senhor inunda toda a terra, tudo é envolvido pela glória de Deus, nada que acontece flui sem que seja pelo seu sustento. Ele é que é um ser espiritual que governa, que criou, que sustenta todas as coisas do universo, até Satanás subsiste pelo poder e a glória de Deus. Então eu preciso entender que preciso discernir o corpo de Cristo, discernir as coisas de Deus em todas as áreas e em todos os momentos da minha vida. Eu não posso ser senhor do meu pensamento, de mim mesmo, do que eu acho, do que... E vai brigando, vai xingando, vai discutindo, vai levando do jeito que quer, vai decidindo do jeito que quer. Eu preciso colocar a minha vida diante do Senhor e dizer: Senhor, guia-me, leva-me a colocar em prática todos os seus preceitos, leva-me a discernir cada particularidade do teu corpo, leva-me a discernir cada uma das verdades do teu reino, leva-me a compreender todas as coisas, porque eu quero comer e beber de tudo que o Senhor tem, dignamente. Quero isso, Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz a palavra do Senhor.